Etta James. Singing the blues, as if singing life. Um programa de Anabela Rodrigues. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love. James Etta Hawkins, mais conhecida por Etta James, nasceu a 25 de janeiro de 1938, em Los Angeles, Califórnia. Dry your eyes and let's be sweethearts again. Filha de Dorothy Hawkins, uma prostituta que tinha 14 anos quando deu à luz. A artista nunca conheceu o pai, um homem branco, embora se especulasse que fosse filha do jogador de bilhar Rudolph Minnesota Fats Wonderbone, que conheceu brevemente em 1987. A mãe estava frequentemente ausente do seu apartamento no bairro de Watts. And let's try it over again. And oh, don't cry. Etta James teve uma vida de comportamentos caprichosos, marcada por conflituosos relacionamentos amorosos, más companhias, dependência de drogas, problemas de saúde legais e pelas suas interpretações eletrizantes. O seu desesperado envolvimento nas canções, a sua entrega emocional, a raiva e o tom de desafio da sua voz torna-a numa artista única. Come on, come on. recebeu a sua primeira educação musical para voz quando tinha 5 anos, graças a Earl Hines, diretor musical do coro Echoes of Eden, da St. Baptist Church, na zona sul de Los Angeles. Sofreu agressões físicas durante os seus anos de formação. O instrutor batia-lhe muitas vezes no peito enquanto ela cantava para forçar sua voz a sair dos intestinos. Devido a esse procedimento, ela desenvolveu uma voz invulgarmente forte para uma criança da sua idade. Church bell. Flashing his cat. Well, I've got a lover that moves my soul. He sure knows how to rock and roll. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. The seven sisters have nothing on him. I'm talking about love and he's fast as the wind. Well, the people all talk about he's got me fixed. It ain't hoodoo, it's just that twist. Well, he's greatest lover ever come to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh, he can make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. Step on Jesse James's blue suede shoes. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Sarge, um pai adotivo, durante os jogos de póquer em casa, bêbado, acordava durante a noite e, com violência, forçava a cantar para os seus amigos. Nessas alturas, ela urinava na cama. O trauma de ser forçada a cantar nessas circunstâncias humilhantes fez com que ela tivesse dificuldades em cantar sob pedido ao longo da sua carreira. Em 1950, a mãe biológica de James levou-a para o bairro de Fillmore, em São Francisco. Começou a ouvir doo-wop e formou um grupo vocal feminino, as Criolettes. Is gonna tell all about you. Tell of all your charms. Aos 14 anos conheceu o músico Johnny Otis. Este apoiou o grupo, ajudando a assinar um contrato com a Modern Records. O nome Criolettes mudou para Peaches. O nome James Etta passou a ser Etta James. No começo de 1954, Etta James gravou um tema, pelo qual ficou acreditada como coautora, intitulado Dance With Me, Henry, que tinha como título original Roll With Me, Henry. A substituição foi efetuada para evitar a censura à lesão sexual. Em fevereiro de 1955, o tema alcançou o número 1 na tabela Hot Rhythm and Blues Tracks. O seu sucesso deu ao grupo um lugar de abertura em digressão nacional de Little Richard. Enquanto James andava em digressão com Richard, a cantora pop Georgia Gibbs gravou uma versão desta canção, a qual foi lançada com o título The Wallflower, tornando-se um sucesso, atingindo o lugar número 1 na Billboard Hot 100. Etta James ficou irritada com esse êxito. Depois de deixar o Peaches, James teve outro sucesso de rhythm and blues chamado Good Rockin' Daddy. Can understand. I was standing at the window, and I watched him walk away. He was leaving Yes, he left me in sorrow. But now you're on the ball, the way you Texas hop, the way you jump and rock. Talk to me, baby. You're doing fine in real, the way you jump and rock. All right, mama. You're doing fine in real, the way you do the rock. But how am I doing now? And everything's all right. But when we do the boogie, everything is all right. squeeze. Your fine mellow voice just thrills my soul. The way it is when a boy meets girl. Good looking, you sure look good to me. Hey, good looking, you sure look good to me. You're the finest man I've ever seen. Sisters down in New Orleans. same. The same. Oh, but one of these days, baby, you're gonna give a lot of money to heal someone who called my name. Cause I'm worried over you. went away. I sit by my window pane, hoping for a letter, one that never came. My heart cries for just one little line, anything to say you're mine. Neighborhood, how much I love you. more sorrow. And I'll cry again tomorrow night, because I need you so. Does he love me? It's too soon to know. Can I believe him when he tells me so? And is he fooling? Is this all a game? Am I the fire or just another flame? But if he don't love me, let him tell me so. And I can't hold him if he wants to go. And though I'll cry when he's gone, and I won't die, and I'll live on if it's so. It's too soon, way too soon to know. Does he love me? Can I believe him? And I'll cry when he's gone, and I'll for falling in love with you, and a fool that I am. For thinking you loved me too, you took my heart, then played the part, oh, of little coquette, and just disappeared like the smoke from a cigarette. And oh yeah, yeah, fool that I am. For hoping understand, and thinking you would listen to, and all the things I had planned, but we couldn't see eye to eye. This is goodbye, but I still care, and oh, fool that I am. Oh, but I still care, fool that I am. Não renovou o contrato com Modern Records e, em 1960, assinou com a Chess Records Chicago. A editora promoveu-a como a Rainha do Soul. Pouco depois, envolveu-se numa relação amorosa com o cantor Harvey Fuqua, o fundador de um grupo de doo-wop chamado The Moonglows. Things never are as bad as they seem. So dream, dream, dream. O músico Bobby Murray, que acompanhou Etta James ao longo de 20 anos, escreveu que James teve seu primeiro êxito com 15 anos e aguentou-se bem com B.B. King quando tinha apenas 16 anos. That's the thing to do, and just watch the smoke rings rise in the air. And I know you'll find your share of memories there. So dream. James acreditava que o single Sweet 16 de King era sobre ela. No começo de 1955, ela e um aspirante a cantor, Elvis Presley, de 19 anos, então trabalhando para os Sun Studios, tinham uma conta partilhada num clube nos arredores de Memphis. Na sua autobiografia, ela refere como ficou impressionada com as boas maneiras do jovem cantor. Também lembrou como ficou feliz alguns anos depois, quando descobriu que foi Presley que havia mudado o seu amigo Jackie Wilson de uma casa de convalescença de baixa qualidade para uma instituição mais apropriada, tendo pago todas as despesas. Presley morreu um ano depois. Wilson viveu 10 anos nessa casa de acolhimento que Presley encontrou para ele. Ah, nobody if I can't have you. And in heaven. It's a quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story here that you ought to know. And oh, we're drinking, my friend, to the end of a brief episode. And oh, yeah, and make it one for my baby, one more for the road. So drop another nickel in the machine. And I'm feeling so bad. I wished you'd make the music dreamy and sad. And oh, and I could tell you, and I could tell you a lot. But you've got to be true to your code. And oh, but buddy, I'm a kind of poet. I've got a lot of things to say. And oh yeah, and when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's all talked away. And oh, and that's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind me bending your ear. And oh yeah, this torch that I found, it must be drowned or it soon might explode. And oh, and make it a one for my baby. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all of the time. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Oh, I can't go on, can't go on, can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy, ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, yeah, yeah, raining all of the time. Stormy, stormy, stormy weather. So I wonder.

Etta gravou duetos com Harvey Fuqua, registados pela Argo Records, mais tarde renomeada Cadet Records. Os seus primeiros singles de sucesso com Fuqua foram If I Can't Have You e Spoonful. O seu primeiro êxito a solo foi a canção em estilo doo-wop, All I Could Was Cry. Co-fundador de Chess Records, Leonard Chess, imaginou James como uma cantora de baladas que tinha potencial para subir nas tabelas de venda da música pop. Para isso, rodeou a cantora com violinos e arranjos orquestrais. A primeira balada carregada de cordas que James gravou foi My Dearest Darling, em maio de 1960, que chegou ao patamar dos 5 melhores temas da tabela de Rhythm and Blues. Esta canção foi incluída no seu primeiro álbum de estúdio intitulado At Last, de 1960. I saw my baby one morning. He was walking down the street. Till my poor heart would skip a beat. Now listen, I got a bad, bad feeling. No ano anterior, James apoiou também, com o grupo masculino The Marquise, o seu colega da editora, Chuck Berry, no tema Back in the USA, saído em 1959. Tears rolling out my door. O seu álbum de estreia destaca-se pela seleção variada de música, incluindo faixas de jazz, blues, doo-wop e rhythm and blues. O álbum inclui os clássicos I Just Want to Make Love to You e A Sunday Kind of Love. Em 1961, Etta James lançou o seu segundo álbum de estúdio, The Second Time Around. O álbum seguiu a mesma direção do primeiro, cobrindo o jazz e o pop, com arranjos de cordas em muitas das músicas. Produziu dois singles de sucesso, Fool That I Am e Don't Cry Baby. If you read in the paper that I went away, would it make any difference to you? No ano seguinte, James começou a adicionar elementos de gospel na sua música, lançando Something's Got a Hold on Me, tema que alcançou o número 4 nas tabelas de Rhythm and Blues e foi um sucesso de vendas pop. Este foi rapidamente seguido por Stop the Wedding, que alcançou o número 6 nas tabelas de Rhythm and Blues. Do you? cross your sweet mind. Em 1963, obteve outro grande sucesso com Push Over e lançou o álbum ao vivo Etta James Rocks the House, gravado no New Era Club em Nashville, Tennessee. Depois de alguns anos com vendas menos significativas, a partir de 1965, a carreira de James começou a declinar. Após um período de isolamento, voltou a gravar em 1967 e ressurgiu com composições de rhythm and blues mais viscerais, graças aos registros no lendário Fame Studios em Muscle Shoals, no Alabama. Essas sessões impulsionaram o seu regresso com o single Tell Mama, que alcançou o lugar número 10 nas tabelas de rhythm and blues, no número 23 nas de pop. O lado B de Tell Mama continha a faixa I'd Rather Go Blind, que se tornou um clássico dos blues com versões de muitos outros artistas. Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me. Na sua autobiografia, Rage to Survive, escreveu que ouviu a canção esboçada pelo seu amigo Ellington Jordan quando o visitou na prisão. Segundo ela, completou o tema com Jordan, mas por razões fiscais deu o crédito do seu contributo ao seu parceiro na época, Billy Foster, cantor na banda The Medallions. Após esse sucesso, Etta James tornou-se numa intérprete de concertos, embora nunca mais tenha alcançado o sucesso obtido desde o início e até meados da década de 1960. You and I can be sure that I love you. Oh, stand beside me. Os seus discos continuaram a figurar no top 40 das tabelas de Rhythm and Blues no início dos anos de 1970, com singles como Loser's Whippers, de 1970, e I Found a Love, de 1972. Embora continuasse a gravar para a Chess, ficou devastada com a morte de Leonard Chess em 1969. Aventurou-se no rock e no funk com Etta James Sings Funk, de 1970, e o álbum Etta James, de 1973. O 11º do seu repertório, produzido por Gabriel Mackler, um produtor que trabalhou com a banda Steppenwolf, os Three Dog Night e Janis Joplin. O álbum, conhecido pela sua mistura de estilos musicais, foi indicado para um Grammy Award. Nem este, nem o seguinte intitulado Come a Little Closer, de 1974, tiveram faixas de grande sucesso, embora fossem apreciados pela crítica. Yeah. I don't care anymore. Since you left me long ago, I just wander around, painting the town. You've let me down. Oh, I don't cry anymore. When it's past midnight late, I will cry, I will sigh. I don't care if I die. I will pee out the door. I will walk, walk the floor. Was I just a boy? Yes, I'll care if you swear that you always will be there. I'll wait at the gate until it's past midnight late. I don't wait at the gate when it's past midnight late. I won't cry, I don't sigh, I don't care if I die. I won't pee out the door, I won't walk, walk the floor. Was I? Yes, I'll care if you swear that you always will be there. Yes, I'll wait at the gate until it's past midnight late. Life is so lonely when you're alone. Oh, when you love one, they just won't stay at home. You get that feeling, that old feeling, yeah, to do something crazy. There comes a time when you can't eat. Oh, but when that crazy feeling comes, it just won't let you sleep. Get that feeling, that old feeling, yeah, to do something crazy. Cause I got that beat, that old It's early in the morning, about a quarter to three. Yeah, I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. Nah, nah. And to tell you that, darling, I've been so satisfied. Since I met you, oh, baby, since I met you, whoa, all the places that I've been around, all the good looking boys I've met, yeah. They just don't seem to fit in, no, no. Knowing this is particularly sad, yeah, yeah, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are here just talking and drinking coffee. Oh, now. And oh, my heart cries out, love, at last I found you. Oh, oh, oh, now. And honey, won't you let me just be my whole life, be my whole life around you. And while I complete my whole life, oh, it would be oh, I said it would be. If you would take things under consideration, and walk down this aisle with me, yeah, and I would love it, I would love it, yeah. In the morning, oh, it's a quarter to three. We're sitting here talking, oh baby, over cigarettes and drinking coffee. Now, Lord, I'd like to show you. Well, I've known nothing but good old joy, yeah. Now listen, since I met you, darling, oh, honey, since I met you, baby, yeah, yeah. I would love to have another drink of coffee now, baby, now. Please, darling, help me to smoke this one more cigarette now. I don't want no cream or sugar, 'cause I got you, baby, I got you, darling. Just let me enjoy, help me to enjoy this good time. So early in the morning. nothing but joy, joy, all nothing but joy. I got you, oh, you got me. I got you and you got me. I got you and you got me. And got the, got, you got me. And I got you and you got me. And I got you. I got you, I got you, I got you. Nesta altura, tinha já graves problemas de saúde resultantes do abuso de drogas. James continuou a gravar para a Chess, agora propriedade de All Platinum Records. Lançado mais um álbum em 1976, Etta is Better Than Eva. O álbum de 1978, Deep in the Night, produzido por Jerry Wexler para a Warner Brothers, incorporou mais músicas de rock no seu repertório. Feeling tomorrow. Like I feel today. Like I feel today. I'm feeling tomorrow. Like I feel today. No ano, James fez a abertura de concertos dos Rolling Stones e apresentou-se no Festival de Jazz de Montreux. Abandonou a Chess Records e esteve sem gravar durante 10 anos, enquanto lutava contra o consumo de drogas e excesso de álcool, hábito adquirido na sua adolescência. Viciada em heroína, submetida a muitas terapias de reabilitação e em homens com a vida marginal, Etta James foi presa várias vezes. Gravou mais 15 álbuns até 2011, entre os quais um de homenagem a Billie Holiday, intitulado Mystery Lady, Songs of Billie Holiday, de 1994. Com ele, a cantora ganhou o seu primeiro Grammy Award na categoria de Melhor Interpretação Vocal Feminina de Jazz. Let me be. Em 1995, foi publicada a sua autobiografia A Rage to Survive. James interpretou nos principais festivais de jazz do mundo, como o Montreux Jazz Festival em 1997, 1989 1990 e 1993, 9 vezes no Monterey Jazz Festival e 5 vezes no San Francisco Jazz Festival. No filme Cadillac Records, realizado em 2008 por Darnell Martin, versando sobre a indústria musical e a companhia de Leonard Chess entre as décadas de 40 a 60, com artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry e Etta James. O papel dessa última é desempenhado por Beyoncé Knowles Carter. Com a doença de Alzheimer detectada em 2008 e demência induzida pelas drogas em abril de 2009, aos 71 anos, James fez a sua última aparição na televisão, entoando At Last no programa Dancing with the Stars. Continuou em digressão, mas, em 2010, teve de cancelar todas as datas dos espetáculos por causa da sua saúde cada vez mais débil. Foi-lhe também diagnosticada leucemia em 2011. Em novembro desse ano, James editou o seu último álbum, The Dreamer. Morreu a 20 de janeiro de 2012, 5 dias antes de completar 74 anos, no Riverside Community Hospital, em Riverside, na Califórnia. A sua morte ocorreu 3 dias depois da de Johnny Otis, o homem que descobriu o seu talento nos anos 50. 36 dias depois, o saxofonista Red Holloway, seu companheiro de trabalho, também morreu. O seu funeral teve lugar na cidade de Gardena, na Califórnia. Stevie Wonder, Beyoncé e Christina Aguilera prestaram-lhe uma homenagem musical. Like a rock cast in the sea, my man, he got a heart like a rock cast in the sea. Down in the sea, my man, yeah, he got a heart like a rock cast in the sea. Street of tears, street of tears. Talk to my heart. But a disguise. The world sees a happy face, but in my soul the answer lies. And the things that down the street of tears. Street of tears. Street of tears. Walking on down. Walking on down. Street of tears. Este programa teve locução de Maria Inês Lacerda e Bernardo Torres. Realização de Anabela Rodrigues.